Vai se danar, você só se acha. Vai se danar, já chega, já basta. Vai se danar, você surpreende, mas nunca me entende. Então vai se danar, vai se danar. Faz o que quer e não dá atenção. Acha que eu tô na sua mão. Da minha vida você faz papel. Esquece que um dia já foi o meu céu. O teu sorriso também me enganou. Ficam as marcas do que me restou. E o que eu vou dividir com você é esse o presente que eu quero te dar. Vai se danar, você só se acha. Vai se danar, já chega, já basta. Vai se danar, você surpreende, mas nunca me entende. Então vai se danar, vai se danar. Você sabe tudo. Vai se danar, é dona do mundo. Vai se danar, se faz a cabeça, só fala besteira. Então vai se danar, vai se danar. Você só se acha. Vai se danar, já chega, já basta. Vai se danar. Você surpreende, mas nunca me entende. Então vai se danar, vai se danar. Você sabe tudo. Vai se danar, é dona do mundo. Vai se danar, se faz a cabeça, só fala besteira. Então vai se danar, vai se danar. Vai se danar, você só se acha. Vai se danar, já chega.